legal, você que ligou e participou, muito obrigado. Vem chegando aí a voz do Brasil. Tchau, valeu! Em Brasília, 19 horas. A voz do Brasil. Poder de Deus.